segundo dia do nosso tour pela região serrana de Papua Nova Guiné, nosso guia Colin Kiap nos disse que seu irmão havia sido assassinado. O corpo do meu irmão foi encontrado pelo meio do mato. Nós acreditamos que a mulher que encontrou o corpo foi guiada pelo espírito do morto. William Yanava foi decapitado no dia 26 de maio de 2010. Ele tinha 39 anos e nós fomos convidados a participar do funeral. O funeral começou ontem e daqui a 2 dias vamos fazer o enterro. No último dia, nós usamos o dinheiro que foi doado à família para comprar porcos e galinhas e todos comem junto. E é chorando junto, chorando alto, que a família e a comunidade fazem o luto dos seus mortos em Highlands, região serrana do país. O ritual, conhecido como House Cry, dura 7 dias. Assim que chegamos no terreno da cerimônia, nosso guia e sua família começaram os seus lamentos. Mas não demorou muito para que essa demonstração emotiva, que no início me pareceu orquestrada e até um pouco teatral, me tocasse profundamente. Mesmo sem conhecer o morto, eu chorei junto, embalada pela tristeza e energia daquelas pessoas. E fomos surpreendidos mais uma vez quando a família de Waku Napassu, que nos guiou pela região, nos contou sobre o efeito que havíamos causado naquelas pessoas, logo ao sair do funeral. It's a big history to the... Big what? History to the funeral service. Yeah, no one attends funeral. Vocês não imaginam como a sua presença afetou as pessoas. Isso vai virar assunto aqui na comunidade por um bom tempo. Nenhum homem branco participa desse tipo de cerimônia. A família do falecido se sentiu muito honrada de ter recebido vocês por aqui. Em Papua Nova Guiné, o destino dos criminosos é geralmente traçado pela própria comunidade. Colin e a sua família ainda estavam procurando pelo suspeito e decidindo o que fazer com ele. O assassino ainda está sendo procurado. Quando ele for encontrado, provavelmente vão cortar as suas pernas e deixá-lo aleijado, ou talvez cegá-lo, ou matá-lo. Mas no fim daquela semana, Colin me contou que eles mudaram de ideia. O suposto assassino pertencia ao vilarejo, e se ele ficasse inválido, ele iria precisar de cuidados constantes até o fim da vida. A família decidiu então entregar o suspeito à polícia. Mas quando o assassino pertence a uma tribo rival, restabelecer a paz entre as tribos tem o seu preço, como conta Joyce Napassu, mulher de Waku. Nesse tipo de funeral, a família do morto dispara tiros e coloca argila no rosto para mostrar que está pronta para o combate. Eles também pedem uma compensação de 50 mil quinas, ou cerca de 20 mil dólares, além de 60 porcos, cobras e vacas, que devem ser pagas pela comunidade do assassino. Na nossa curta estadia naquela região do país, o vilarejo de Joyce, Waku e Colin sofria com outra tragédia. Um jovem rapaz de 20 anos havia sido assassinado na província de Lei, e desta vez a família exigiu uma compensação aos modos tradicionais, com dinheiro e porcos.